DJ Lindo Almeida, tocando as melhores pra você. Tá mata, tá mata. O peixão da Amazônia. Novíssimo CDzão Melody, o batidão de Parauapebas. Estúdio Mini Matrix. Vai tocar. Seja no pescador do que é. Tá mata, tá mata. O peixão da Amazônia que vai tocar. O peixão da Amazônia que vai tocar. É o rei que tá na voz.